tarde, gente. Quando é aqui, sempre teve uma preocupação com o que aconteceu lá em Jaçanã. Fizeram um trabalho brilhante. Mas é um pouco que o Dr. Henrique estava falando. E depois? Você tem um inquérito. O Ministério Público não queria oferecer denúncia em 2004. Apesar dele ter acompanhado toda a investigação. Aí foram nomeados outros promotores que ofereceram a denúncia. E o juiz do júri não recebeu a denúncia. Foi para o tribunal. Depois de ter policiais militares confessados que mataram um testemunho da matança do povo da rua, mesmo assim, o Tribunal de Justiça não aceitou a denúncia, só aceitou a denúncia em relação a uma pessoa. Este processo, o Ministério Público recorreu, está desde... Só para ter a data certa para vocês terem uma ideia. Está desde março de 2008 no Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público recebeu o processo, Ministério Público Federal, Procurador da República, em abril de 2008, e só devolveu comparecer em junho de 2009. E desde junho de 2009, o processo está no gabinete de Lorita Vaz, aguardando marcar julgamento. Então, até nós já estamos 5 anos, não temos nem denúncia. E por que que, eu queria só dar algumas parênteses nisso, por que que a denúncia é importante? O CONDEP, ela faz sua parte tentando acompanhar como pessoa jurídica, como entidade que tem direito de acompanhar o processo. Ela não pode entrar oficialmente no processo como se chama assistente da acusação. Primeiro, que é a sociedade civil presente no processo para ajudar o Ministério Público a encaminhar as provas e tudo. Então, se não, e assistente da acusação só podem entrar depois da denúncia. Então, não há maneira da sociedade civil oficialmente entrar no processo até que tenha uma denúncia. Isso tudo bem. Então, quem é que podia, e neste caso da morte do pessoal da rua, quem pode entrar como assistente de acusação para acompanhar? Só familiar. Então, qualquer processo que tem como vítima a população, a situação da rua, a grande maioria que tem perdido contato com seus familiares, eles, não existe possibilidade legal para uma entidade de direitos humanos acompanhar nesses processos. No processo, estou dizendo isso para aumentar um pouco. Infelizmente, no processo de 2004, nós temos policiais militares indiciados. A investigação do processo de 2010 está em trâmite. Tudo indica, a denúncia, eu vou dizer o seguinte, a denúncia da participação da Polícia Militar. E neste episódio, mas as investigações não estão completas ainda. Então, nesta situação, como é que a sociedade civil, porque nós estamos com uma audiência pública também, de ver quais são as sugestões, como é que a sociedade civil pode ajudar? E uma proposta que nós temos é que, junto com grupos de direitos humanos, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do CONDEP, nós formamos um grupo de monitoramento destes processos, porque nós vimos que, quando acontece o fato, tem muito interesse. Mas na hora que o processo entra, ou na justiça, ou para ser acompanhado no júri, ninguém acompanha. E muitas vezes, que não é só do povo da rua, mas mesmo com as famílias, não tem quem acompanha, quem apoia. Então, nós temos que fazer um estudo do que está acontecendo com estes processos quando terminam a fase do inquérito. Aquelas que têm inquérito, onde tem policiais civis dedicados, que faz bons inquéritos, ninguém pode questionar o inquérito do povo da rua de 2004. É um inquérito com tudo está feito. Mas não é. Mas, infelizmente, a gente tem que lembrar que nisso não é só a polícia, não é só... Aí teve o Ministério Público, teve um corporativismo muito grande no massacre de 2004. Esperamos que não temos isso no massacre de 2010. E aí eu queria só terminar com uma outra coisa. Nestes dados que foram feitos, nós não sabemos, por exemplo, se estão incluídos mortes do povo da rua. Porque uma pessoa da rua que não tem identificação que é a morte por bala, não é uma noite que tem 9 pessoas mortas no mesmo noite. São pessoas, são casos que ninguém olha. Eu, que tenho trabalhado com a população da rua há muitos anos, posso dizer que nenhuma pessoa que mora na rua quer morrer como sendo desconhecido. Não quer um enterro sem ser identificado. E, infelizmente, até hoje, nós temos desconhecidos na matança de 2004 e nós temos desconhecidos nesta morte de 2010. E nós não sabemos quantos outros desconhecidos têm sido vítimas de violência também. Então, esta é uma população que nós temos que ter um cuidado especial, um olho com carinho. Há todo um movimento na cidade que a população da rua atrapalha, que elas fazem isso, que elas fazem aquilo. Mas estão em situação da rua porque as autoridades não estão permitindo elas condições de viver mais dignas. O esforço que o CONDEP está fazendo, junto com a Clínica de Direitos Humanos do USP, para começar a melhoria da população da rua, é um pouco para tentar achar caminhos para responder essa questão. Mas eu acho, eu deixo com concreto, com a proposta concreta, que nós formamos um grupo de monitoramento para ver o que acontece com esses processos quando eles chegam na vara do júri. E o que é que nós precisamos fazer para garantir que pelo menos tem denúncia e que pelo menos andam, que a verdade seja conhecida. Porque é isso que nós queremos. Acho que como todo mundo falou, nós valorizamos a policial bom. E a gente conhece muitos policiais bons. E nós sabemos que os policiais bons não gostam dos ruins que estão lá. Mas também elas precisam de ajuda para que os ruins não tomem conta da polícia. Obrigada.